FM Divulgações, o Moral de São Paulo. Tem mulher chorando aí, tem mulher chorando, sim, mas bebendo tem demais. Bora vaqueiro, tarugado, que hoje tem vaquejada, mulher dessa tem macho. Balada do vaqueiro, vaqueiro tarugado, hoje tem vaquejada, mulher dessa tem macho. Balada do vaqueiro, tem mulher chorando, mulher bebendo, tem mulher chorando, mulher descendo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, sendo até embaixo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, descendo até embaixo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, até embaixo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, novinha pá, descendo até embaixo na balada do vaqueiro. Isso é pra galera dançar. Tira o pé, chora de novo. Bora curtir. Bora vaqueiro tarugado, que hoje tem vaquejada, mulher dessa tem macho. Balada do vaqueiro, vaqueiro tarugado, hoje tem vaquejada, mulher dessa tem macho. Balada do vaqueiro, tem mulher chorando, mulher bebendo, tem mulher chorando, mulher descendo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, sendo até embaixo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, novinha pá, descendo até embaixo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, até embaixo na balada do vaqueiro, e a novinha pá, novinha pá, descendo até embaixo na balada do vaqueiro. Bora, meneguinho de ouro, Papai Silva Show, chama meu papai, todo mundo dançando.